história com um outro rosto, um outro beijo com o mesmo gosto. Era cedo e não podia dar certo, lá nem outro dia frio e encoberto. Agora veja o meu estado, olhando o futuro e prevendo o passado, como alguém que não sabe o que quer, mentindo pra todos enquanto puder. Se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Começo que tenha fim. O tempo virou e me deu as costas. Outra pergunta com a mesma resposta. Os dias são sempre iguais, o mesmo filme em todos os canais. Eu quero voar, mas tenho medo de altura. Céu azul me dá tontura. Eu caio, mas não chego ao chão. Estou certo, mas perdi a razão. E tá, se foi um erro, eu quero errar sempre assim. Aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer, vivendo e aprendendo a perder, vivendo e aprendendo a esquecer. Vida, sempre assim. Gritar, se teve começo, tenha fim. Se teve começo, tenha fim. Se teve começo, tenha fim.